Alô a todos os ouvintes deste podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Aqui é Gustavo Abadi, trazendo para você mais uma palavra, mais uma dica importante sobre o que é ser verdadeiramente um homem segundo o plano de Deus. Neste podcast, eu gostaria de lhe falar a respeito de uma das dos dons de Deus para todos os cristãos. A revelação escrita de Deus, a revelação vinda dos céus, escrita pelo dedo de Deus através do coração de mais de 40 homens. Hoje eu quero falar sobre o homem e a Bíblia Sagrada. Veja, nós valorizamos imensamente a comunicação. Hoje temos aparelhos eletrônicos que nos ligam com pessoas no mundo inteiro. Hoje a comunicação está cada vez mais facilitada. Você que está me ouvindo neste podcast, com certeza está ouvindo ele na internet ou no rádio do seu carro. Imagine isso há 50, 60 anos atrás. Imagine a dificuldade de você ter que conversar com uma pessoa no outro lado do mundo, um fuso horário diferente do seu, a dificuldade de você conseguir fazer chegar uma mensagem a uma outra pessoa. Isso não faz muito tempo. É uma coisa muito recente a tecnologia. Até 40 anos atrás não existiam telefones celulares e coisas dessa ordem. Mas veja, muitas vezes na nossa vida espiritual nós não levamos em conta o fato de que Deus nos deixou por escrito uma mensagem, de que Deus nos deixou por escrito a sua vontade. Nas páginas da Bíblia Sagrada, este livro tão controvertido, mas tão importante para a nossa fé, estão descritas as revelações de Deus no que concerne à salvação e também naquilo que diz respeito à nossa vida de fé e nossa vida prática. Lá estão conselhos que fazem com que a nossa vida seja mais enriquecida e possamos ter a compreensão da real vontade de Deus. Conhecer a Escritura Sagrada, lê-la, tomá-la para si, é um dos desejos do Concílio Vaticano II e também é um dos apelos que o Dr. Scott Hahn, ex-pastor protestante e professor de teologia bíblica na Faculdade Franciscana de Steubenville, deseja, incentiva no seu livro Todos os Caminhos Levam a Roma. Ele diz: olha, nós precisamos tomar a Escritura para nós. Sermos cristãos mais bíblicos. Isso quer dizer o quê? Que você vai desprezar o magistério, e se tornar um protestante? Não. Você vai levar em conta que foi o magistério da igreja, a tradição da igreja que sustentou e preservou essa escritura para nós, para que tenhamos acesso a ela. Tenha coragem. Mergulhe profundamente nas águas da Bíblia. A Escritura Sagrada, ela é o documento mais lido no mundo, é o livro mais vendido no mundo. As legislações no mundo inteiro foram construídas sob muitos aspectos sob o alicerce da Escritura Sagrada. Feliz é o homem que se encontra com a Escritura diariamente e de lá encontra a vontade de Deus e de lá sai para servir ao mundo uma mente enriquecida pelas sagradas histórias que nós ouvimos na Escritura. Você deve pensar muito a respeito disso, porque quando você pensa que eu preciso de força, eu preciso de uma palavra de motivação, eu preciso saber a vontade de Deus, eu preciso me encontrar com Deus, você pode fazer isso através da leitura da Bíblia. Enquanto que na oração você se joga aos pés do Senhor e pede a Ele que cuide da sua alma, que agradece sobre as coisas que Ele fez na sua vida, em que você confessa os seus pecados, também diante do sacerdote. Quando você precisa saber qual é a vontade de Deus, como viver uma vida reta, como viver uma vida santa, você fica longe das Escrituras? A Bíblia Sagrada é um dos livros, como eu falei, mais controvertidos da história. Mas a unidade da sua escrita, da sua inspiração, demonstra que Deus usou mais de 40 escritores para, num período de quase 1.500 anos de história, falar da sua vontade para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja. Não despreze a sua Bíblia, não tenha ela como peça de decoração na sala. Leia ela todo dia. Leia um pouquinho dela todo dia. Leia, de preferência, os evangelhos e uma passagem do Antigo Testamento todo dia. Faça desse momento de leitura também o seu momento familiar. Chame a sua família, sente na sala, reze com eles e leia a Escritura. Espere para ouvir o que Deus tem para falar para o seu coração através da Bíblia. Seja um homem de leitura, seja um homem que deseja conhecer a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, que nos fala da palavra viva que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe Deus revelar a sua vontade a você. Faça um propósito. Antes de tomar café da manhã, sente e leia a Escritura. Antes de você deitar na cama para dormir, pare e leia a Escritura. Ah, Gustavo, mas a minha vida é muito corrida, o que que eu devo fazer? Faça o seguinte, assine o Evangelho Cotidiano, .org, entre na página da comunidade Oasis, assine, lá estão os textos diariamente do Evangelho, programe o seu e-mail para receber todo dia uma porção da Escritura. É possível hoje com tecnologia, é necessário hoje que você continue crescendo na fé. E muito desse crescimento depende daquilo que você coloca dentro do seu coração, dentro da sua mente. Tudo o que devo pensar, Senhor, para não pecar. Tudo que é amável, de boa fama, virtude, louvor, nisto eu devo pensar. E nisto, e tudo isto, está nas páginas da Escritura Sagrada. Então vá lá, pegue a sua Bíblia, faça um propósito de leitura, edifique o seu coração e espere para ouvir as poderosas palavras de Deus na história do mundo. Um forte abraço para você e até o próximo podcast.